que anda a pintar assim? Estas rosas são cor de carmim. Quem é que ousa outra coisa no meu real jardim? Alguém vai ter um mau fim. O engano acaba assim. Oh, não, não, majestade, piedade, a culpa é dele. Eu sou uma carta capaz, foi o As. O As. Tu? Não, o 2. O 2, foi ele? Eu outra vez, foi o 3. Cala-se! Corta-lhes as cabeças! Os presos vão morrer, perder a cabeça sem fim, porque pintaram rosas brancas todas de carmim. Oh, os presos vão morrer.